Como já foi dito, ainda na terça-feira, essa semana a gente vai falar todos os dias sobre passe. É um assunto interessante, porque muitas vezes a gente tem um conceito, não digo errado, mas não completo, do que significa o passe. Quando se fala em casa espírita, uma das primeiras coisas que a gente pensa é no passe. Vamos lá tomar um passe, eu já ouvi muito isso, desde pequeno. Vamos tomar um passe lá na casa espírita. Mas não foi o Espiritismo que criou o passe. Não é algo que só nós nos utilizamos. O passe é muito antigo. Jesus, quando colocava as mãos sobre os doentes, estava dando um passe, estava auxiliando a cura dessas pessoas. Então nós temos um exemplo grande que é ele. Mas o que é então o passe? Como é que acontece isso? É uma transmissão, né? Passar, transmitir energia, energia magnética a outra pessoa. Então, quando nós estamos tomando um passe, nós estamos recebendo. Quando nós estamos dando um passe, nós estamos transmitindo essas energias para uma outra pessoa. A gente às vezes pensa assim, tá, mas se eu estou dando, eu estou ficando com menos, estou ficando sem. Não é perigoso dar passe, eu não vou ficar. Um exemplo bem comum é doação de sangue. Nós vamos lá, nós fazemos uma doação de sangue, obviamente, de uma quantidade que já estudado é a adequada. E o que acontece com o nosso organismo quando nós fazemos isso? Ele trabalha para reconstruir e reconstituir a mesma quantidade que nós precisamos ter. Ou seja, existe um benefício orgânico quando nós fazemos isso. E na transmissão de um passe é a mesma coisa. Nós, por um momento, pensamos que estamos ficando sem, mas nós estamos sendo abastecidos. Porque quem é que nos dá? De que forma que nós agregamos essa energia que nós estamos doando, por exemplo? De onde vem? Da fonte que vem, obviamente vem mais. Nós temos é que nos preocupar quando nós estamos muito necessitados. Por que que nós não estamos conseguindo estar naquele nível adequado que nós deveríamos estar? Então isso é um ponto que nós temos que pensar. Por que nós necessitamos tanto? Estamos tão carentes de energia, energia natural. Todos nós temos. Então a gente lembra daí do exemplo dos vasos comunicantes. O que que é? Duas pessoas, ou nós aqui mesmo, nosso exemplo aqui. Estamos todos aqui sentados, reunidos. Nós estamos comunicando as nossas energias e nos repassando, vamos dizer assim. De repente tem alguém que está precisando mais, esse alguém está sendo abastecido pelos demais. Isso acontece não só aqui dentro da casa espírita, acontece lá em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. É um processo natural em que todos nós fazemos esse equilíbrio quando nós estamos com alguém. Quando nós vamos no hospital visitar um doente ou na casa de alguém que está doente, nós fazemos isso. A pessoa se sente melhor com a visita. Não só porque a pessoa foi lá visitar ela, mas energeticamente existe uma doação. Existe uma... Esse é um passe que eu falei, né? Os vasos comunicantes. É uma transmissão humana, magnetismo humano, que todos nós fazemos. O segundo caso é o magnetismo espiritual, sem o concurso do encarnado. Isso acontece tanto quanto o passe magnético humano, que eu disse, né? Porque a gente não tem ideia de quanto os espíritos se utilizam dessa ferramenta energética para auxiliar nós encarnados e os desencarnados também. Porque os desencarnados também precisam, dependendo do estágio que eles estão de desequilíbrio, receber energia para se restabelecerem. Energia, obviamente, que não é a mesma energia física que a gente precisa, mas às vezes uma energia sim material para auxiliar no reequilíbrio, principalmente mental, pelo qual eles estão atravessando aquele momento. Então é muito comum a transmissão espiritual, muito comum. E aquele passe que a gente faz aqui na casa é o passe misto, que ele se utiliza da questão física, do passista, e da questão espiritual, da equipe espiritual da casa. Então o passista, naquele momento, quando ele está dando um passe, ele é um condutor e um transmissor de energia. Condutor da energia que vem espiritual e um transmissor da energia física e material que ele tem. É por isso que muitas vezes nós conseguimos sentir o passe. Quando nós estamos na posição de paciente, concentrados e harmonizados com aquilo que nós estamos buscando, nós já ouvimos várias vezes as pessoas comentarem, né, que elas conseguiram sentir o passe. Então, nós temos que nos colocar na posição, né, de receptores para poder fazer com que isso aconteça. Um detalhe, né, por que que de repente alguém, hoje uma quinta-feira pouco fria, sai da sua casa e vem ao centro espírita para dar passe? Por que que os médiuns vêm para fazer isso? A gente lembra sempre que o primeiro beneficiado em tudo que se faz é sempre quem faz. Então, usando o exemplo do sangue, né, que eu falei antes, da doação de sangue que o organismo retrabalha para reconstituir aquilo e se revitaliza através desse processo, a questão espiritual é a mesma. Então, quando tu está dando um passe, tu está num contato espiritual. Tu está renovando a ti mesmo, na questão, principalmente na questão moral, que é toda a questão energética trabalha com isso, né? Como é que nós vamos dar um passe se nós não estamos bem? Então, nós precisamos nos disciplinar. Nós precisamos reorientar algumas questões, ter alguns cuidados para que nós possamos ser um transmissor cada vez mais habilitado, que a espiritualidade possa utilizar o elemento humano de forma saudável. Porque não adianta, de repente, a equipe espiritual está ali, em vários, 10 passistas, mas só podem usar 3. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Isso significa o quê? Uma busca de uma melhora individual. Então, o trabalho, que é o que se faz, a possibilidade de ser útil a uma causa, a alguém que vem procurar, nos auxilia e muito. Somos os primeiros beneficiados. E aquele que vem para tomar um passe, eu disse o exemplo há pouco, né? Ele precisa estar conectado, aberto àquilo que ele vai receber. Ele tem que lembrar que ele também precisa mover dentro dele uma qualidade, vamos dizer assim, ou uma possibilidade de que aquela energia que está sendo direcionada a ele chegue até ele. Porque senão, se fala muito de mudança, de transformação, o que que acontece? Recebe um passe, carregou, vamos dizer assim, deu aquela sustentada, mas volta para casa e a mente continua na mesma, com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias. O que que acontece com essa energia que não tinha? Ela se esvai rapidamente. Então nós temos que criar em nós todos possibilidades de, não de produzir, mas de receber. Porque eu falei da espiritualidade que faz isso incessantemente. Quanto mais próximos, quanto mais acessíveis a eles nós estivermos, mais nós vamos conseguir efeitos sobre nós mesmos, melhoras, possibilidades. Nós vamos conseguir transformar aquelas questões que nós estamos tentando. Quantos de nós não sabemos as nossas dificuldades e muitas vezes quanto é difícil fazer alguma coisa que nós estamos precisando? Ah, eu não consigo. Nós temos todo o auxílio ao nosso lado, porém nós temos que nos colocar ao lado desse auxílio, porque se nós não estamos de um lado, é matemático, nós estamos mais pendentes para o outro. Então nós temos que sair desse outro e migrar para aquele lado positivo. Positivismo, otimismo, são fatores que nos trazem mentalmente nos preenchem a mente, o pensamento, com coisas que são boas. Nós, sendo positivos, nós vamos ser mais, vamos ver o lado bom das coisas, vamos dizer assim. Vamos tentar fazer coisas boas. Nós estamos nos autoabastecendo. De novo, que nem a questão do sangue, né? Nós vamos estar produzindo coisas positivas para nós mesmos.